Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem-vindos a este Fórum Lisboa. Cá estamos de volta, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Gostamos de saber para onde vai parte do dinheiro dos nossos impostos, por isso tenho comigo 4 deputados da Assembleia Municipal. Temos um podcast em arquivo.org. Relembro-se que somos também ouvidos no Porto, apesar deste programa se centrar mais em Lisboa. Haverá com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto e não nos podemos esquecer também de Setúbal, onde estamos. No caso de hoje, temos então o painel, desde a semana passada totalmente renovado, Sofia Lisboa do PCP, Jorge Nuno de Sá do PSD, Ricardo Marques do PS e Angélique da Teresa da Iniciativa Liberal. Neste Fórum Lisboa vamos falar de educação, basicamente, e do estado em que estão as nossas escolas em Lisboa, as escolas que se pertencem, no fundo, à Câmara Municipal, não é? Que têm agora, são da responsabilidade da Câmara Municipal. É tema vasto que dá bem para as duas, para o programa inteiro, para as duas partes do Fórum Lisboa. Antes, um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. Sofia Lisboa, vou começar por si. Muito boa tarde. Eu vou começar pela higiene urbana, que será certamente um tema que vamos desenvolver noutros programas, mas porque tivemos aqui o anúncio esta semana de que Carlos Moedas desistiu daquilo que há poucos meses considerava ser uma revolução necessária, estou a usar as palavras dele, à resolução dos problemas da higiene urbana, e portanto dizia que não podia ser responsabilizado por um erro que tinha sido herdado, porque a principal causa era de facto a delegação de competências. A tal divisão entre juntas e Câmara, não é? Exatamente, aqui de facto a próxima estimava-se daquilo que o PCP defende, deste problema de nós termos 25 entidades a gerir um problema da recolha de lixo e da limpeza das nossas ruas, e portanto aqui nós o que pensamos é que ficou tudo na campanha eleitoral, foi dito também no discurso de tomada de posse, mas agora aquele descontentamento popular que levou a que fosse uma necessidade absolutamente urgente, afinal já não é assim tão urgente, e o que temos é a ideia de que talvez entretanto se possa adquirir mais equipamento, que vai depender da concretização de investimentos, também os 6 dias por semana, que também tinha sido defendido, e dá-se o dito por não dito, e muda-se esta ideia, e de facto de termos uma gestão à escala da cidade, nós somos, é importante dizer que somos, com esta reorganização, somos, isto só existe nesta cidade, de facto nas outras 307 concelhos não existe uma coisa deste género, de 25 entidades a gerir a limpeza da cidade. Inventada por quem? Isto foi um acordo, na verdade, negociado entre PS e PSD, e portanto aquilo que se pode chamar uma clarificação que ficámos a conhecer esta semana, que é uma clarificação no sentido inverso, e que vai dar pano para mangas para discutirmos de facto que não é apenas o pôr mais dinheiro em cima do problema que vai resolver, é também ouvir os trabalhadores, valorizá-los e fazer uma gestão de escala na cidade de Lisboa. Ricardo Marques, o seu minuto. E peço que sejam assim concisos no minuto. Concisos. Não? É impossível não falar hoje da eleição do novo Presidente da República. Naquilo que é um sinal muito claro dos portugueses, da esquerda, da direita, do centro, todos os portugueses, daquilo que é o perfil que desejam para o mais alto magistrado da nação. Um perfil de serenidade, de moderação, de respeito institucional e que olha para soluções construtivas e para soluções daquilo que é construir, de facto, pontes em vez do ódio ao vizinho, em vez do discurso da terra queimada. E, portanto, é com grande satisfação, e eu acho que não tinha que trazer este ponto, até porque, obviamente, como sabem, não escondi a minha satisfação, e acho que é um bom dia para a democracia em Portugal, o que se passou ontem e o que se irá passar nos próximos meses. Muito obrigado. Angélica da Teresa, o seu minuto. Antes de mais, cumprimentar quem nos ouve, os meus colegas de painel. Eu também, é incontornável, naturalmente, a eleição do próximo, deste novo Presidente da República, que, enfim, começou sozinho e fez a campanha praticamente sozinha, depois lá veio o PS querer colar-se e tentar tirar dividendos da vitória dele. Eu espero que ele escolheu durante a campanha a saúde como tema primordial, e disse uma coisa que me deixou muito desconcertada, que foi: eu não quero pressionar ninguém, mas que espera resultados na saúde. Eu espero que ele seja um Presidente da República interventivo nos momentos certos, com o Governo nas reuniões semanais que tiver, mas eu espero que não peça licença para pressionar e que pressione efetivamente, de de facto em privado, não é aproveitar o espaço político para andar a dizer o que é que o governo deve ou não deve fazer, mas que pressione efetivamente para que as reformas se façam e para que a capacidade de saúde instalada em Portugal, toda ela, pública, privada e do setor social, fique finalmente ao serviço dos portugueses, para não termos esta lástima que é estar, quem pode pagar escolhe onde quer ser tratado e quem não pode fica condenado às filas de espera. Jorge Nuno de Sá, falta o seu minuto também. Eu não querendo repetir temas, queria falar da tempestade que tem assolado o país. Não diretamente da tempestade, eu gosto pouco de explorar os sentimentos quando ainda estamos com eles à flor da pele, mas há uma questão que devemos começar a refletir. Que o barato sai caro. Nós temos a nossa base de contratação pública no país é sempre o preço mais baixo. Nós contratamos sempre o que é mais barato. E já vimos, quer nos incêndios, quer nas catástrofes, que linha de comunicações pendurada, linha elétrica pendurada, dá sempre a geneira. É caro enterrar linhas de comunicações e linhas elétricas, é muito caro. O país tem que decidir, e se calhar nestas alturas de crise, que estamos mais sensíveis a discutir estes problemas, se não teremos que ter... Não queria citar os benfiquistas, a espinha dorsal daquilo que é o sistema de fornecimento da rede elétrica nacional e da rede de comunicações enterrada. E isso vai ser uma operação que vai demorar anos e que vai custar dinheiro. E o problema é se o país está disponível, sem entrarmos naquela lógica do é tudo a mesma bandalheira, anda tudo a roubar, a gastar dinheiro de facto neste tipo de infraestruturas particulares. Vejamos o caso da Águeda. Plano de drenagem da Águeda está a funcionar, já não vimos, lembramos-nos todos, aqueles que somos mais velhos, ver o poeta Manuel Alegre à varanda com barcos a passar à frente de casa. Este ano não aconteceu nada em Águeda. Se calhar temos que começar a pensar nestes investimentos de facto infraestruturais e para. E a Águeda fez um investimento numa infraestrutura. Num plano de drenagem que se viu este ano, que resultou. Quer dizer, não se evitam as catástrofes, mas minorizam-se muito aquilo que são os danos e o prejuízo para as pessoas e para as vidas humanas, no caso concreto, que é o que devemos sempre evitar. Muito bem, vamos então ao nosso tema propriamente dito do programa de hoje, o estado das escolas públicas em Lisboa e da educação. As escolas são geridas ou com protocolos com a Câmara Municipal de Lisboa. O estado é muito heterogéneo, apresentam as escolas com excelentes desempenhos académicos e de infraestrutura, como por exemplo a Dona Filipa de Lencastre, ao lado de unidades que necessitam de obras muito urgentes, com relatos de edifícios que não têm intervenções há décadas, como é o caso de Eugênio dos Santos, isto até é para ficar ali, não é? Ficámos ali nas Avenidas Novas, não é? Na Avenida de Roma. Necessitam muitas de reabilitação, existem pelo menos 34 escolas em Lisboa que estão identificadas com necessidades de obras, algumas com infraestruturas muito datadas. Angélica da Teresa, vou começar por si, o tema foi aliás proposto por si, vamos à sua opinião. Bem, a questão das escolas e da falta de manutenção das infraestruturas tem uma história, que é uma descentralização que foi altamente criminosa. E porquê é que eu digo que foi uma descentralização criminosa? O Estado tinha na sua posse escolas públicas, que depois transferiu para os municípios, em que muitas delas nem sequer cumpriam os rácios necessários no que diz respeito aos funcionários, ou seja, ao pessoal não docente. E, portanto, tecnicamente as escolas nem tinham segurança para ter determinados pavilhões com portas abertas porque não tinham funcionários suficientes para o número de alunos que lá tinham. Para além disso, o edificado estava em péssimo estado, tínhamos coberturas em amianto, em que, e isso honra-lhe seja feita, no mandato anterior a vereadora da época, a vereadora Filipa Roseta, andou a acelerar o processo para retirar as coberturas de amianto que, atenção, desde 2005, salvo erro, estavam identificadas e não é isso, é proibido na União Europeia, é proibido haver coberturas de amianto. E na capital de um país europeu, nós tínhamos escolas onde estão os nossos filhos com coberturas de amianto. Isto é altamente criminoso. E, portanto, para além disto, que já é particularmente mau, temos uma lista que depois, inclusive, houve uma negociação entre o Governo da época e a Associação Nacional de Municípios, uma lista enorme, de norte a sul, e portanto temos aqui escolas do Porto, temos aqui escolas de Setúbal e temos aqui escolas de Lisboa, e naturalmente muitos outros distritos, com escolas com descrições de necessidade urgente de obras, prioritária e muito urgente, para dar a classificação de algumas, em que o Estado se comprometia a transferir as verbas necessárias para os municípios poderem efetivar essas obras. E ainda andamos com este processo em cima da mesa. Isso foi há quanto tempo? Esta lista foi fechada em 2023. E agora andam a ser lançados avisos para concurso, um a 15 de setembro de 2025, cujo prazo de candidatura termina a 31 de março de 2026, para que sejam despachadas as obras, ou seja, para que os municípios entreguem as candidaturas para as muito urgente. E depois há outro aviso que foi aberto, a 29 de outubro de 2025, para despachar todas aquelas que têm caráter de urgência desta listagem. Portanto, isto é para se perceber, porque naturalmente as pessoas não querem saber se isto, se quem paga as obras, se é o Estado Central ou se é o município. Querem é que as escolas estejam em condições, porque há escolas em situações altamente deploráveis. Com certeza. Mas a verdade é que muitos municípios não têm a capacidade para fazer estas obras. E muitas obras, inclusive, é que estão num estado de degradação tal que têm que fazer reforço de estrutura. E, portanto, não são obras, não pequenas, são obras de tapar buracos, não é? Do rever uma cobertura que está a deixar passar a infiltração. É muito mais do que isso, é muito mais denso do que isto. E depois leva, e principalmente nas cidades com grande pressão urbanística, como Lisboa, Porto e Setúbal, leva a que os próprios municípios possam ter a necessidade de transferir crianças e jovens de escolas em que a intervenção seja muito mais dura e mais robusta para outras escolas, porque os miúdos não podem estar num ambiente estaleiro. E, portanto, tudo isto, eu diria que é, no mínimo, criminoso. E muito está muito atrasado tudo. Muito atrasado. As pessoas estão completamente saturadas, associações de pais, aliás, nós recebemos inúmeras petições. Os professores também, não é? E os próprios professores que trabalham em condições completamente deploráveis, mas nós recebemos muitas petições de associações de pais na Assembleia Municipal de Lisboa, e muitas intervenções do público também se fazem, pessoas a dizerem: chove na escola do meu filho. Isto é completamente inaceitável. E as pessoas têm toda a razão, como é óbvio. Ricardo, vamos voltar a ouvir-te a falar todos sobre o tema. Ricardo Marques, algumas escolas foram intervencionadas e ficaram bem, como é o caso, lembro-me agora do que disse há bocadinho, do Flipa, do Liceu Flipa, do Rainha Dona Leonor, onde eu também andei. Portanto, algumas escolas foram, não é? Tiveram obras e pelo menos não estão a cair, nem estão, certo, apesar de algumas obras serem contestadas por quem lá trabalha. Por exemplo, eu sei que no Rainha Dona Leonor não se pode abrir uma janela, a escola está feita como se fosse, como se tivesse, como se o Estado e as escolas tivessem dinheiro para ter ar-condicionados em todas as salas. Ridículo, não é? Há muitos anos, lembro-me, não sei se vocês se lembram, havia uma escola em Benfica que tinha, na arquitetura, cá fora, tinha uns ganchos para pendurar os skis, para os miúdos pendurarem os skis. Isto diz muito daquilo, da forma como se contrata, da forma como se fazem, utilizado, da forma como, mas o que é isto, não é? Como se em Lisboa os alunos viessem de esqui para as escolas, não é? Para as aulas, quer dizer, isto retrata um bocadinho, é quase um bocadinho ridículo, mas o absurdo, sim. Mas, de qualquer maneira, algumas fizeram-se, depois não havia dinheiro para todos, também foi uma grande atrapalhada quando foi as obras com aquela da parte escolar, enfim. O que é certo é que há muitas escolas, e no centro de Lisboa, uma delas eu referi na introdução, não é? Que estão, que parecem escolas de, que estão abandonadas e a cair, só falta cair e depois, sim, pronto, não é? Depois talvez se resolva. Nós, como temos duas horas, vamos dividir isto em blocos de responsabilidade, senão a gente vai trabalhar nisso aqui. Uma hora só. Uma hora, não é? Então, a primeira intervenção será sobre aquilo que é o bloco de responsabilidade governamental e municipal. Há dois ou três fatores que prejudicaram os últimos anos de reabilitação do Parque Escolar em Lisboa. E aqui, sem fazer defesas de honra partidárias, não é isso, mas de facto sentiu-se no final do mandato de Fernando Medina o ímpeto, e eu posso dizer, por exemplo, na freguesia de Benfica, foram lançadas as três intervenções que concluíram, quer de reabilitação da Escola Jorge Barradas, Jardim de Infância número 1 e Escola Arquiteto Ribeiro Teles, foram todas lançadas nos últimos anos, bem como um grande volume de obras de recuperação de escolas nos últimos dois anos do mandato de Fernando Medina, e que concluíram nos últimos anos, portanto foram obras que foram já inauguradas pelo Presidente Carlos Moedas, todas elas. E aquilo que nós sentimos nos últimos 4 anos foi, de facto, a perda de duas grandes oportunidades. Uma, dos dinheiros do PRR. E, portanto, ninguém compreende como é que na cidade de Lisboa nem uma única escola foi incluída em financiamento PRR. Tive a oportunidade nenhuma Tive a oportunidade de estar com a vereadora Filipa Roseta, que me indicou, por exemplo, a escola estava, por exemplo, não é verdade, a escola secundária de Benfica, oh Jorge, estou a dizer porque sei, escola secundária de Benfica, José Gomes Ferreira, tinha o projeto feito e consensualizado com o Parque Escolar, estava feito, tivemos reuniões prévias ainda antes do ciclo de PRRs, a senhora vereadora teve connosco reuniões e teve a dignidade de dizer, é por incapacidade nossa técnica de colocar isto e transparência em cadernos de encargos. Tivemos em reuniões em que assumiu à frente da direção da escola. E, portanto, e perdeu-se um ciclo de PRR na cidade de Lisboa, a capital do país, perdeu um ciclo de PRR muito generoso para a educação, certo, e para a reabilitação escolar, sem uma única escola reabilitada. O segundo tema tem a ver, de facto, e quando olhamos para o orçamento municipal nos últimos anos e com especial incidência neste ano, a diminuição já em 2025 no investimento em reabilitação de parque escolar e em 2026, então, ainda é mais notório. É uma diferença de 4,5 milhões de euros naquilo que é a soma do montante. Mas além da soma, há outro fator. O atraso que Lisboa teve na assinatura do contrato da delegação de competências com o governo das escolas e do pacote financeiro para a reabilitação das escolas prejudicou também a capital. Nós não podemos esquecer disto. No início deste mandato, estando já tudo acordado, do mandato aliás cessante, estando tudo acordado entre aquilo que era o Executivo Municipal e o Governo, quer de valores como de escolas, e bem, o novo Executivo Municipal decidiu lançar uma nova negociação, e se bem lembramos, temos declarações públicas do Presidente Carlos Moedas, que parou a negociação, que disse com aqueles valores nunca, e perdemos 3 anos de negociação com o Governo dos valores necessários para a reabilitação das escolas. Podemos dizer agora que não perdemos e ganhamos futuramente. Não sei porque o pacote financeiro foi o mesmo, não teve um euro a mais. O pacote que acabou por ser aceito e assinado para Lisboa teve as mesmas condições de todos os outros municípios do país, com os mesmos valores e com o mesmo racional de quantificação de valores. E, portanto, para terminar. E, portanto, eu diria que perdemos uma oportunidade nos últimos 4 anos, e aparentemente vamos continuar a perder, de fazer uma séria reabilitação do Parque Escolar em Lisboa, sabendo que há, de facto, um problema de fundo que tem a ver com as verbas que são transferidas do Orçamento de Estado para a reabilitação das escolas, que, no meu entendimento, devia ser mais generoso. Aí concordo plenamente com o Presidente Carlos Moedas, e na segunda fase falarei então do municipal para as freguesias. Jorge Nuno Sá, de qualquer maneira, o que o Ricardo Marques refere dos 4 anos de Carlos Moedas, isto é um problema que vem muito para trás dos 4 anos de Carlos Moedas, não é? Está atrasado há muito tempo, ou não? Há 3 décadas, mas isso é outra conversa. Eu pareço aquela malta de futebol, dos programas de futebol, que vai buscar o penalti de 1968. Mas é um bocado verdade, quer dizer, o que o Ricardo disse agora, e tem razão numa parte, perdemos se calhar 2 ou 3 anos aqui em negociações, mas se calhar ganhamos 20 para o futuro. Porquê? Porque vamos aqui estabelecer isto em 3 fases. Já houve uma primeira delegação, nos anos 90, das escolas do primeiro ciclo. Desastrosa. Sem prazos, sem objetos, sem qualificação, sem avaliação do parque escolar. E Lisboa esteve até... As obras que o Ricardo fala, que encerraram o mandato de Fernando Medina, são as últimas obras do ciclo que se iniciou no princípio dos anos 90. E, portanto, demoramos 30 e tal anos a acertar o passo. Porque a Câmara só tinha a responsabilidade do primeiro ciclo e do pré-escolar. E, portanto, se calhar estes 2 ou 3 anos ganhamos. Porque há aqui uma pequena confusão. O PRR, evidentemente, que se perdeu uma oportunidade, mas perdeu-se por falta de planeamento. Falta de planeamento. O que o Ricardo diz de uma forma simples, a vereadora assumiu, pois assumiu uma coisa muito simples, que não se conseguia fazer até ao fim do PRR, ter os projetos, programas de execução, cadernos de encargos prontos, porque não havia trabalho preparado. Uma coisa, nós temos que separar, uma coisa que são as ideias e os nossos desejos com aquilo que são as coisas planificadas de facto. E dou aqui um exemplo para juntar à conversa, a Carta Educativa. A cidade de Lisboa tem a Carta Educativa feita com os dados dos anos 90, e eu estou particularmente à vontade. E a Carta Educativa é o quê? A Carta Educativa é aquilo que planifica a intervenção. É um instrumento de gestão. É um instrumento de gestão do Parque Escolar da cidade. Muito bem. Nós somos o único município que ainda está com a primeira Carta Educativa a funcionar. Já devia ter sido revista, de acordo com a lei, pelo menos 3 vezes, na minha opinião, 4. E nunca foi. Nós usamos os dados, a Carta Educativa que existe foi feita com base nas cartas de planeamento e cartas de urbanismo dos anos 90, ou seja, antes da Expo. A cidade de Lisboa está a gerir os fluxos da educação antes da construção de toda aquela parte da cidade. Quer dizer, é uma loucura. As reservas de terreno que existem na Carta Educativa são as do engenheiro Duarte Pacheco. Que já faleceu há uns aninhos, não sei se a malta tem ideia, tem ali uma estátua ao pé de quem vai para Monsanto. Portanto, a cidade, neste aspecto, tem um atraso indesculpável. E não há ninguém. De décadas, de facto. Não há ninguém a esta mesa que se salve. Ninguém. Sobre o atraso nesta área. Podemos, talvez a Sofia, porque é nova. A Sofia pessoalmente, o PCP não, que teve o poder de educação quase 15 anos, nos anos 90. A Iniciativa Liberal também não, porque é recente, não é? Mas já tem agora o pelouro. Tem agora o pelouro. Agora já há 3 meses. Agora estamos todos. Agora, por exemplo, temos a Carta Educativa, foi aprovada agora a versão no ano passado. Bem, o Conselho Municipal de Educação chumbou em 2023, ou pelo menos deu para ser negativo, e temos de refazer. Porque, imaginem agora, com este atraso todo, íamos fazer uma Carta Educativa nova, agora nos, em 2024, com os dados dos censos de 2011. Porque não tínhamos tido tempo de atualizar os dados. Quer dizer, esta inércia tem. Anda-se sempre atrás do prejuízo. Anda-se sempre atrás do prejuízo. E não se sabe planear. E entre estes dois ciclos de transferências de competências, do primeiro ciclo e depois do restante ciclo, houve uma coisa chamada parque escolar. Que foi, e eu tenho boa opinião da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, convém fazer esta, porque ela teve até um papel importante em Lisboa no princípio dos anos 2000. Mas a parque escolar. Foi a festa, não sei se lembram daquela, foi a festa da Arquitetura, foi a festa, a Gil Vicente é a mesma coisa, portanto foram comprar, a Parque Escolar decidiu a certa altura comprar projetos no estrangeiro e pensar que Lisboa era uma cidade que não se pode abrir janelas e vivemos em ar climatizado interior. Como eu disse, do Rainho, o Flipa, os candeeiros. É igual da Gil Flipa, Vicente, é o caso de Benfica, foi feito uma série de disparates de escolas com uma manutenção caríssima e que é incomportável. Pois não sobrou dinheiro para as outras também. Não sobrou dinheiro e não só, nunca foi acautelado aquilo que era a manutenção posterior. A Parque Escolar foi de facto uma festa, foi mal pensada para o futuro. E portanto agora temos este problema e é de facto urgente. A intervenção, não é? Eu disse no último programa, quando falava, o Parque Escolar da cidade de Lisboa era dos piores do país. Nós não temos no Porto, ou em Setúbal, ou noutras cidades, escolas tão más como temos em Lisboa. Eu lembro-me quando foi feito o levantamento para a Carta Educativa. Eu visitei as escolas todas do Conselho de Lisboa. Eram 105 edifícios. Havia várias escolas a funcionar em primeiros andares de edifícios de habitação. Assim, de repente, que eu me lembro, Sema, Madalena, Santa Justa. Sim. Portanto, mas claro, principalmente no centro histórico de Lisboa, sem recreios, sem bibliotecas, sem espaço de convívio das crianças. Foi feito muito, e aí bem, pela Câmara de Lisboa, independentemente dos executivos, com os planos de expansão de cidade, planos de urbanização, da Alta de Lisboa e por aí fora, uma série de novos equipamentos e bons equipamentos. Isto a nível do primeiro ciclo, mas nas zonas históricas a intervenção demorou muito tempo e prejudicamos gerações de alunos, porque a infância dos 6 aos 10 anos, no limite, que é da primeira ao quarto ano, numa escola sem qualquer condição, sem biblioteca, sem recreio, sem possibilidade de convívio, tem custos não só educativos como sociais que a cidade paga. Claro. A cidade paga e nós vamos estar uma ou duas gerações a pagar esse custo da falta de investimento anterior. Agora, e discordando daquilo que disse o Ricardo Marques, eu não acho que se perdeu tempo, eu acho que se ganhou, porque pelo menos nesta negociação agora, independentemente do valor, ficaram foi claras as esferas de competências e aquilo que tem que ser intervencionado. E isso era muito importante. Lisboa não podia dar mais um passo que lhe fizesse adiar mais 30 anos a requalificação do parque escolar. Ou seja, as coisas têm que estar quantificadas, têm que estar medidas e têm que se saber. E neste momento sabe-se. Sabe-se que o panorama de partida não é bom, isso evidentemente todos sabemos que não é bom, mas sabemos aquilo onde queremos chegar. E isso já é um passo importante. E agora... Haverá prazos e haverá dinheiro e haverá... E a Carta Educativa também já foi aprovada em setembro no Executivo, está agora para os órgãos do Ministério da Educação para ser validada, para depois vir a nós, à Assembleia Municipal, para vir ao Mendes. E isto é um passo, parece pequeno, mas fundamental para articularmos o futuro da cidade. Sofia Lisboa, falta ouvir lá si para chegarmos aqui ao fim da primeira parte do fórum. Sim, eu acho que, de facto, aqui o que nós temos é, de facto, uma falta de vontade política em transformar a escola naquilo que ela pode ser, numa verdadeira alavanca de transformação social. Nós estamos a falar de, não é só de paredes e de coberturas, nós estamos a falar do direito constitucional universal de acesso à educação e que não pode depender em nenhum momento do território onde se nasce, portanto, esse acesso à educação, não é, da condição económica das famílias e das capacidades dos municípios, porque depois também esta transferência de competências, o que diz também é que municípios com capacidades muito, muito diferentes têm que dar resposta a este direito constitucional. E isto é de facto preocupante. Oh, Sofia, mas os dois exemplos que eu dei são em Lisboa, na Avenida de Roma. Claro, exato. Não pode haver sítio mais... Enfim, que não está em conformidade com aquilo que acabou de dizer, não é? Sim, mais não ou menos. Não é propriamente um sítio pobrezinho do país, não é? Mas as comunidades escolares não são todos os que vivem na Avenida de Roma, claro, que vão não, estudar. Mas, pronto, nem todos os que estão aí. Nem todos os que vivem em Alvalade são aquilo que se imagina que são as pessoas que vivem em Alvalade. E, portanto, enfim, quem diz... Mas falamos de Lisboa, como poderíamos falar do que isto está... Que efeitos é que isto tem, de facto, no resto do país. E aqui nós, de facto, temos responsabilidades, porque houve O PS e o PSD estiveram de acordo com esta delegação de competências, com esta transferência de competências, e nós alertámos para aquilo que de facto hoje é evidente quando se vê a realidade, que não houve essa transferência de responsabilidades sem ter havido meios financeiros, meios técnicos, ou seja, do Estado para, humanos. Para as câmaras. Portanto, não é? Nós estamos num jogo do empurra de responsabilidades, que é o que temos vivido até agora. A comunidade educativa não tem um interlocutor claro para, para exigir responsabilidades, e importa dizer que nós de facto, por exemplo, em 2022 tivemos o LENEC a fazer um estudo para a Câmara de Lisboa em que foi, identificou 7 escolas prioritárias para o reforço da resistência sísmica. Nós hoje temos aqui vivido tempos de calamidade e de facto isto não pode deixar de nos preocupar. E estas escolas não foram intervencionadas, não há perspectiva de quando é que serão intervencionadas. Também tivemos no PRR uma identificação de 28 escolas que estão organizadas por urgência, como já foi dito, 3 muito urgentes, 14 urgentes, 11 prioritárias. Tudo na mesma. E tudo está na mesma. Sim. E tivemos, de facto, esta oportunidade perdida porque a Câmara Municipal de Lisboa não apresentou nenhuma candidatura no âmbito do PRR. E agora vamos ter também outras 2 linhas de financiamento do Banco Europeu de Investimentos que é importante perceber se vai ou não também deixar passar esta oportunidade. E eu só queria lembrar uma outra coisa, é que de facto não é exclusivamente o problema da transferência de competências, porque estes problemas também existem nos primeiros ciclos e nos jardins de infância em Lisboa, que já eram muito, muito antes competências, certo, da Câmara de Lisboa. Portanto, não é só também um problema das transferências de competências. Aqui, de facto, há uma questão de vontade de vontade de investir, de ter uma estratégia a longo prazo nas escolas, porque as escolas podem ser um motor de transformação da cidade e do país. E eu queria lembrar aqui um episódio que creio que nos lembramos todos no Restelo, vésperas de eleição, de uma inauguração de um projeto, não era inauguração de uma escola com uma obra terminada, porque se estavam a inaugurar projetos naquela altura, e foi a senhora vereadora Filipa Roseta, no Restelo, que dizia que iam avançar com o meio da Câmara, que não iam esperar, que iam para além das suas competências para avançar com as obras, nomeadamente ali no Restelo. E isto, enfim, numa foi escola? Dito, exatamente, e foi dito nesta altura, em vésperas de eleições, mas agora já depois, já começado este mandato, o senhor vereador foi confrontado, que tem esta pasta, foi confrontado com quando é que as obras vão começar, o que é que está previsto para este ano 2026 e para os seguintes, e a resposta é, não avançamos enquanto não recebemos o dinheiro. Portanto, há aqui de facto muita coisa que se pode dizer para convencer as pessoas de que isto é para amanhã, mas mesmo aqueles nada lugares... Nada disto parece ser para amanhã, nada, não. Porque é mesmo onde nós temos já os planos, uma perspectiva relativamente aos programas que estão concluídos, os programas preliminares, mesmo nesses casos nós não imaginamos que as obras possam estar concluídas 4, 5, 6 anos de hoje. E, portanto, isto é preocupante, e para isto era preciso um plano estratégico e uma intervenção de urgência relativamente à escola, com a preocupação do que é a escola. A escola, de facto, é um lugar de profundo transformação, onde nós podemos ter crianças que são os filhos dos trabalhadores ao lado de filhos de outras famílias com mais condições, a ter ali uma oportunidade para ter uma vida diferente. E, portanto, isso tem que ser encarado na primeira linha de prioridades. E temos, e a escola pública sempre representa isso também, claro, não é? Exatamente. Primeira parte do Fórum Lisboa, estamos a falar das escolas em Lisboa e da educação em Lisboa. Voltamos já a seguir. Museu do Fado apresenta Dicionário do Fado. Uma viagem de A a Z pelo universo do Fado. Todos os dias, uma letra, uma história. Dicionário do Fado. De segunda a sexta, às 10h30, 15h15 e 19h30, com Antonieta Lopes da Costa. Museu do Fado. Para ver, sentir e ouvir o Fado. Concertos, exposições, centro de documentação, cursos de guitarra portuguesa e muito mais para descobrir. Venha até ao Museu do Fado, em Alfama, ou visite museudofado.pt. Amália. A música é o nosso fado. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa, na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 19h, com moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete, terça, às 23h, porque Lisboa também é o nosso fado. Temos estado no Fórum Lisboa, se só agora chegou, seja bem-vindo, deixe-se ficar connosco. Estamos a falar de educação e das escolas em Lisboa e temos um painel totalmente renovado desde a semana passada. Angélique da Teresa, da Iniciativa Liberal, Jorge Nuno de Sá, do PSD, Sofia Lisboa, do PCP e Ricardo Marques, do PS. Não quero mais relembrar. Nesta segunda parte, vamos continuar a falar da educação e do estado das escolas em Lisboa. Ricardo, vou agora começar por si, para a sua segunda intervenção sobre este estado de coisas, mas parece-me que na primeira parte ficou aqui tudo muito, muito negativo em relação ao planeamento, aos prazos, a quando poderemos ver realmente as escolas mais arranjadas em Lisboa, arranjadas... quer do ponto de vista das obras, quer do ponto de vista do... Eu não queria focar. Tem uma das melhores escolas de Lisboa na Tem na Arquiteto Ribeiro Teles, uma escola bandeira da municipal, um projeto fabuloso, feito pelo município, ouvindo a freguesia, ouvindo a associação de moradores que se constituiu e de mães, que na altura se juntaram umas senhoras para ser uma associação de mães. Que ainda me lembro da Maia dar lá aula. Sim, exatamente. Quando era professor. E que se juntaram para fazer um programa preliminar de uma escola, que é hoje a Escola Bandeira Municipal. Como é que se chama a escola? Escola Arquiteto Ribeiro Teles. Antiga 125. Antiga 125. E, não, a 125 era a Silva Porto, acho eu. Era no bairro da Boa Vista. É uma escola incrível. E é uma escola incrível pensada para mudar uma comunidade através da cultura e da música. Portanto, é uma escola com salas de aula de exterior, com auditórios. Que é sempre uma coisa que em Portugal também é completamente esquecida. Que tem hoje em dia todos os dias ensaios naquela escola, não só da Orquestra Geração, mas olha, de dança, com o Cifrão, com o nosso valete da Horizontal 360, e que através da cultura irá levar a que estes miúdos alarguem os seus sonhos, a sua ambição. E, portanto, é uma escola que foi pensada assim de raiz e que é hoje um exemplo. Portanto, e há bocado o Jorge dizia muito bem, um trabalho fabuloso feito. Eu aqui nunca vou ver em mim um pessimista daqui, eu sou sempre um otimista daqueles sem solução, sem salvação, de ser otimista. E portanto, há muito trabalho feito. A verdade é que o que tem faltado é um debate sério. O Jorge falava da Carta Municipal de Educação. Um debate sério sobre qual o papel da educação nesta cidade e na capital que queremos construir. Mais profundamente do que a obra aqui ou ali, que acaba de ser muito visível e tem muito impacto nas petições, a verdade é que, ao contrário de outros municípios, em que há um trabalho profundo de identificação das necessidades locais de emprego, daquilo que são as necessidades locais, por exemplo, do tecido empresarial, um trabalho profundo sobre para onde encaminhar a educação, em Lisboa temos fugido a este debate com essa profundidade. E isso sente-se depois nas respostas que se constrói, na centralização de respostas escolares. Há bocado falávamos, de facto, vamos ter este ano a discussão do plano diretor municipal, bem, sem uma carta educativa feita com dados atuais. Vamos debater o que é do PDM sobre escolas e a sua localização e a sua cidade dos 15 minutos e a sua proximidade dos transportes públicos pesados, que hoje em dia existem, ou até dos projetos futuros que estão para vir. Portanto, a Câmara Municipal de Lisboa tem se tornado, na área de educação, um mero executante de obras. Isto sem desprimor nem por isto. Tem-se tornado. Há 10 anos que não há um debate profundo na cidade de Lisboa sobre que tipo de educação, onde é que são escolas profissionais, onde é que são escolas públicas de regime geral, onde é que há respostas privadas que podem ser de efeito para investir em escolas públicas. Aqui a nossa Angelica olha sempre para mim como se eu tivesse. Eu não tenho nenhum prurido. Aliás, eu venho da área de educação do privado. Portanto, estou muito à vontade para falar sobre este tema, sobre o debate das discussões de rede e dos cursos a abrir e das necessidades educativas locais, não é? E a verdade é que este debate não é feito com a profundidade que se quer, porque é muito politizado e pouco técnico e com poucos dados, porque depois é preciso ter dados diagnósticos para poder diagnosticar bem e desenhar estratégias. E quando olhamos para aquilo que tem sido, de facto, os últimos anos de educação da Câmara, o que vemos é muito isto. Vemos normalmente respostas ad hoc para determinados territórios e não num sentido concentrado e que crie de facto alguma equiparação a nível da cidade. E aqui tenho que ser honesto, vemos que a Câmara Municipal de Lisboa, com aquilo que foi a reforma administrativa da cidade de Lisboa, destituiu-se de muito do seu papel. A reforma da cidade de Lisboa, a reforma administrativa, é muito clara na área da educação. As auxiliares de educação de jardim de infância passaram para as juntas de freguesia e uma coisa chamada pequenas reparações e manutenções, que no caso de Benfica, que é a terceira maior freguesia da cidade, que tem 6 escolas, primeiro ciclo e jardins de infância, recebeu 17 mil euros ano. Portanto, quando ouvimos a Câmara queixar-se do Governo, a Câmara tem 2 pesos e 2 medidas. Nunca foi atualizado 1 euro, desde 2014 até hoje. Portanto, eu gasto mais de 100 e tal mil euros em manutenções de escolas em Benfica. Eu, a Junta de Freguesia de Benfica, é um exemplo. Comecei com outros colegas pela cidade toda. Os anos de 2014 são os anos de 2004. Certo, acredito que sim. Acredito que sim. E a verdade é que quando nós debatemos estes diferentes níveis, estamos a falar da mudança dos autocolismos, dos vidros, dos saneamentos, da manutenção dos ar-condicionados, dos elevadores, dos portões das escolas automáticos. Estamos a falar de uma série de coisas. O que é as pequenas manutenções e reparações. Ao funcionamento do edifício. A discussão nunca poderá ser só do governo para a Câmara, nem da Câmara para as juntas, é do todo e da visão que queremos para a educação. Eu, por exemplo, sou um municipalista. Há muito tempo que penso que devia ser dada autonomia às direções de agrupamento para poder contratar, dentro de algumas regras, não queremos que colegas professores fiquem de fora dos concursos, para que possam contratar, que possam fidelizar bons professores, bons diretores de agrupamento, definir programas pedagógicos adaptados às diferentes realidades. Uma escola Arquiteto Ribeiro Teles, no bairro da Boa Vista, é objetivamente diferente de uma Pedro Santarém no coração de Benfica ou de uma Jorge Barradas na Zona Norte. Claro. Devem ter estratégias pedagógicas diferentes e possivelmente até profissionais diferentes, claro, com características diferentes para o público-alvo que vão trabalhar. Nunca tive nenhum priorito sobre isto. E a verdade é que estes temas mais difíceis na cidade, vamos sempre todos fugindo, porque de facto Lisboa acaba por ser uma cidade muito politizada neste debate técnico-político. E é nesse sentido que eu acho que era muito bom darmos aqui também, abanarmos um bocadinho a água nos próximos anos. Temos que ser mais breves, pronto, agora para poder falar todos. Sofia, agora te peço a vossa capacidade de síntese. Será que o PCP tem uma visão mais conservadora neste lado, ou seja, que as escolas deviam mais ou menos ser todas equiparadas, ter todas o mesmo nível de equipamentos, de construção, de corpo docente, ou não? Ou estou enganada? As escolas têm que dar resposta àquilo que são as necessidades e aquilo que nós queremos para o futuro do país, e portanto isso pode ser muita coisa. Mas aqui a dificuldade de não politizar ou não partidarizar, não sei bem qual é exatamente o sentido, mas é que nós temos aqui, porque é que não se inscrevem de facto nos orçamentos do Estado, porque é que se chumbam propostas no sentido de ter as verbas cabalmente asseguradas no Orçamento do Estado para as obras que é preciso ser feitas, e não só obras. Falámos aqui de obras e, portanto, isto é uma coisa dramática que leva aos pais a grande preocupação, mas há outras coisas. É preciso reavaliar os rácios de auxiliares nas escolas para cumprirem coisas como hoje tão importantes como a gestão dos recreios, a animação dos recreios, os recreios terem programas para a resolução dos conflitos entre as crianças e os jovens. É fundamental quando estamos a falar dos telemóveis e dos bullyings. Há todo um universo que tem a ver com as capacidades das crianças e dos jovens e da sua integração social, que passa também pela gestão do recreio, e portanto para isso as auxiliares e outros profissionais seria fundamental reavaliar a sua presença nas escolas. A questão da alimentação também, e isto tudo completamente relacionado com a saúde, que é uma componente tão importante também, a prevenção da saúde, daquilo que é depois o investimento no Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, nós termos a alimentação escolar, internalizarmos esta competência e podermos ter uma alimentação escolar que não tem aquele intermediário do negócio, porque não é para isso que serve a necessidade de alimentar as crianças, é de nós pensarmos em componentes de nutrição. Mas isso era um aumento brutal das pessoas, não é? Dos gastos que o Estado tem com as escolas, certo? Nós precisamos, claro, mas os gastos são o quê? Nós darmos emprego às pessoas, para as pessoas cumprirem a sua missão, é para nós termos um resultado, e o resultado é escolas capazes, crianças bem alimentadas, saudáveis, a parte também da componente do desporto e dos pavilhões que é preciso para todo tipo de atividade física. Para terminar, e portanto tudo isto que nós, é um elemento muito, muito mais abrangente das escolas do que apenas as obras. Obviamente que as obras são muito importantes, mas aqui de facto tem este problema, é que nós não deixamos de reconhecer os avanços que tivemos do ponto de vista da escola e do acesso à educação com o 25 de Abril, o combate ao analfabetismo. Nas últimas décadas, sim. Nas últimas décadas, mas ao mesmo tempo que dizemos isto e que valorizamos isto, nós também temos que perceber que há muito por fazer e que nós não temos hoje nas escolas as capacidades, os profissionais valorizados. É muito importante falar disto também, todo aquele exército precário de trabalhadores que asseguram as atividades antes das aulas começarem e depois das aulas acabarem, nas CAFs, nas AECs, etc. Portanto, um exército de precários. E tudo isto, de facto, não faz com que nós possamos ter na escola um espaço para criar cidadania, para combater as injustiças e uma sociedade, de facto, completamente diferente. E nós já podíamos ter um mundo completamente diferente e outro mundo se tivéssemos nas escolas o motor fundamental, mas para isso é preciso haver vontade política, e aí não faltam meios, é só preciso decidir que aquele é o sítio onde nós queremos pôr esses meios e não noutros sítios onde nos orçamentos do Estado enterramos dinheiro ano após ano. Angélica, imagino que a Iniciativa Liberal seja muito mais liberal nisto. Sim. Neste assunto, não é? Muito mais, muito menos, porque o que a Sofia estava a falar, por exemplo, há bocadinho sobre a alimentação, o que eu deduzi seriam cantinas, como antes havia nas escolas todas, não é? Internalizadas, com pessoas que trabalham. E há muitas que ainda existem, ainda são. E algumas que ainda existem, sim. E até que têm prémios. Eu lembro-me que há uns anos a Padre António Vieira, por exemplo, teve um prémio relacionado com a alimentação, que fazia na escola aos alunos. Não é surpreendente. Nós queremos é que hajam as melhores cantinas. Não interessa se são internas, se são externas, desde que sejam boas, desde que sirvam as crianças, desde que as crianças comam bem. Isso possível, se pudermos gerir melhor os recursos e os custos que temos. Por nós, tudo fantástico, portanto, não há aqui dogma nenhum. Eu queria pegar aqui nas palavras que o Ricardo Marques disse, porque, enfim, o Ricardo Marques é um socialista, mas é um socialista moderado. E, portanto, quando ele diz que, efetivamente, a educação não deve ser partidarizada, eu não poderia concordar mais do que eu, mais com ele, mas a verdade é que, inclusive, a vereadora do Partido Socialista, a Alexandra Leitão, quando teve responsabilidades governativas, andou numa clara perseguição às escolas cooperativas e privadas. Exatamente. Para as encerrar, porque as crianças, atenção, estas escolas têm contratos de associação com o Estado e, portanto, vão para lá alunos com dinheiro e sem dinheiro. Não há aqui diferença de faixa etária. O tema era uma reformulação da rede. E, portanto, para ela o que era importante era que as crianças não estivessem em escolas com paredes privadas. Exatamente. E do nosso ponto de vista, este tipo de perseguição não devia acontecer. Desde que as escolas sejam boas e que funcionem bem e que sirvam as comunidades e os municípios e as famílias, e se as crianças estão bem e aprendem e se tiverem profissionais motivados e bem pagos, por nós, encantados da vida, desde que funcione. Mas é verdade, é preciso despartidarizar e tirar a partidarite das escolas e torná-las efetivamente livres, porque quando aparecem projetos até inovadores, as pessoas ou os partidos mais conservadores olham para os projetos que são apresentados como se fossem um bicho-papão. Ainda no anterior mandato foi apresentado um projeto de mentoria, que era do Teach for Portugal, que era de uma organização não-governamental. Isso era privado. Que, inclusive, está em vários municípios, que vários agrupamentos de escolas de Lisboa tinham dito: nós queremos esse serviço de mentoria. E o que é que fazia? Fazia intervenções às escolas economicamente mais frágeis e socialmente mais frágeis, e foi chumbada porque, oh meu Deus, uma organização não governamental privada não pode entrar numa escola pública Penso que não foi por isso. Não pode fazer serviços foi de mentoria. Foi por um ajuste direto de 800 mil euros assinado pelo ser a vereadora. E não pode fazer serviços de mentoria quando já está testada noutros municípios e funciona e tem bons resultados. Era uma atribuição direta. E, portanto, não pode vir para Lisboa fazer. Mas não foi por isso. Que tontaria. Porque é que não se experimenta? O pior que pode acontecer é dizermos assim: olha, não funciona. E, portanto, não queremos mais. Porque não era um contrato para a vida. Claro. E tudo é visto com uma enorme desconfiança, como se as coisas tivessem que estar fechadas em quintinhas entre público e privado, e em como as coisas nem sequer se pudessem tocar, porque algo meio catombo vai acontecer. É um perfeito disparate. Jorge Nunes Sá. Eu quero traçar aqui uma linha que para mim é vermelha e não pode ser ultrapassada, que é mas mesmo, porque é da minha vida toda. A parte pedagógica, como o Ricardo disse numa parte da intervenção e bem, compete às escolas e aos professores. Ponto final. E sempre que a malta da política se tenta meter na doutrinação ou nos conteúdos programáticos, dá sempre asneira. E, portanto, ouvi aqui algumas pequenas entradas nessa área e eu isso... Acho que as refeições públicas não entram na... Já vamos às refeições. Sim, está bom que eu tenho os dados bons para ti. Para mim isso aí é uma linha encarnada absoluta, quer dizer, é intransponível, porque a pedagogia não compete às câmaras, às juntas de freguesia, aos governos. Epá, é dos professores, são eles que a estudam, são eles que a trabalham, são eles que a sabem. E, portanto, aí para mim é um traço. São eles que têm esse conhecimento, sem dúvida. E que têm de o ter, não é? Eu ouvi... com interesse a intervenção aqui da Sofia Lisboa e parece que o PCP não teve mais de metade do tempo em que o bolor da educação na área do primeiro ciclo esteve na Câmara de Lisboa foi do PCP. E nessa altura não havia refeições em todas as escolas. Havia em 30% das escolas. Ela só foi generalizada quando os malvados da direita tomaram conta da Câmara e tiraram o pluro ao PCP. Aí é que passou a ser para as 105 escolas. Eram 30 e tal que tinham refeições. E normalmente servidas pelas associações de pais, ou seja, estruturalizadas. Associações de pais que pertenciam à Ferlap, isso era condição. Mas isso é outra conversa. Quer dizer, a Ferlap até tinha uma parte da escola das gaivotas, como o SPGL tinha uma parte da escola 68 na Penha de França, e os alunos aí não estávamos preocupados. É quase consensual na comunidade educativa que no primeiro ciclo os alunos devem ter regime normal, ou seja, aulas de manhã, aulas de tarde, pausa para almoço, recreios, etc. Onde o PCP geria, tínhamos regime duplo, ou seja, os alunos ou tinham aulas de manhã ou de tarde, porque as instalações estavam ocupadas por sindicatos, por ATLs, coisas desse género. Quer dizer, portanto, se vamos falar, nós aqui não há virgens à mesa, quer dizer, é preciso falar de tudo. E isto aconteceu na cidade de Lisboa, Jorge, não foi? Eu sou virgem que eu nasci em setembro, não leves a mal, mas... Não estamos a falar de há 500 anos atrás, estamos a falar de há 20 anos atrás. E portanto, quando se gera assim... Quando não sabemos para onde vamos, qualquer direção nos serve. E, na altura, e não há novos começos diariamente. Quer dizer, isto é o histórico, isto foi o que foi feito. Nós não podemos dizer agora, isto é culpa destas negociações entre PS e PSD, e estas negociações entre PS e PSD, quer no Governo, quer na Câmara, com os parceiros de coligação, nomeadamente o CDS e agora a Iniciativa Liberal, que inclusive tem o pluro da educação na cidade de Lisboa, deram grandes saltos qualitativos na cidade. Isto é importante que se diga. O Ricardo disse uma coisa muito importante. Pensa-se pouco a cidade neste aspecto. Eu não sou particular simpatizante, adepto, seguidor do Dr. Jorge Sampaio, por motivos vários, histórico que não tenho, mas ele foi o primeiro Presidente de Câmara a criar o Departamento de Planeamento Estratégico na Câmara de Lisboa. A doutora, a engenheira Teresa Craveiro, que eu tenho muito respeito, foi das primeiras pessoas a pensar a cidade. E a primeira carta educativa, aquilo que o Ricardo dizia, a Angélica também, de pensar o que é que são as respostas privadas, as respostas públicas, o ensino profissional que há na cidade, foi através do CESUR, que é um centro de estudos do técnico, que pela primeira vez se pensou a cidade, se compartimentou a cidade, e isso é fundamental. Acho que a atual carta educativa responde a isso também. Teremos a oportunidade depois de a discutir e de a aprimorar, se preciso for. E quando o Ricardo diz, vamos discutir o PDM, sim, e a carta educativa já pode ser englobada, porque já está estudada nesse aspecto. E isto é muito importante. Parece que estamos a falar hermenêuticas que ninguém percebe, mas o planeamento é fundamental para depois ter consequência no terreno. Porque senão, se nós vamos a guiar sem rumo numa estrada ou no mar sem direção, qualquer vento nos leva para qualquer sítio, perdendo-nos daquilo que é essencial. Mas é preciso meios para concretizar esse planeamento, claro, e há responsabilidades políticas, e não é claro o acordo de Lisboa. Claro que é preciso, e espero da que o PCP assuma quase dezena e meia de anos que gerou as escolas e que as deixou com o Estado lamentável. Mas não tínhamos nós aí o financiamento. Não era vosso plano, então a culpa é de quem? Mas o financiamento dos outros. Aqui eram vocês que tratavam das refeições, eram vocês que tratavam das obras, só não assinavam teimosamente, por exemplo. O protocolo com a Associação Nacional de Municípios tinha três vertentes: obras, refeições do pré-escolar e a tempos livres. Vocês, durante uma década, não assinaram dos tempos livres. Ficaram as crianças da cidade de Lisboa vedadas de acesso aos tempos livres porque o pluro do PCP achava que não tinha que ter essa competência. Quer dizer, se vamos falar de coisas, é isto. Isso é sempre a crítica, é essa delegação de competências sem os meios para cumprir. Portanto, era melhor não ter. Agora a Sofia pode dizer que há um batalhão. Tem que se afastar um bocadinho, Sofia, do microfone. Agora a Sofia pode dizer que há um batalhão de precários a fazer os ATLs de manhã e à tarde. No tempo do PCP não havia, porque não havia até eles. A malta do centro. Porque quando não se aceita a delegação de competências, hoje que se aceitou, certo. Então temos que cumprir aquilo que se aceita. Quando não se aceitou durante uma década. Já era identificar quem são os parceiros que estão no governo. Não se aceita durante uma década, as crianças da cidade de Lisboa ficaram vedadas a ter a ocupação dos tempos livres nas escolas públicas. Portanto, ficaram prejudicadas em relação às escolas privadas, porque tinham, e ao resto do país que também tinham. Bom, Jorge, portanto, não está. São decisões não aceitar presentes envenenados. Ficou clara a vossa. Ficaram claras as vossas diferenças. Vamos ao fato, que hoje é o Jorge Nunes Sá que escolhe. Cada semana agora vai ser um de vós. E hoje é o Jorge Nunes Sá que escolhe. Escolhe um fado da Anitta. Sim, não é? Escolho um fado da Anitta, porque a Anitta, a quem eu carinhosamente tratava por madrinha, por ser madrinha da marcha, de que eu sou coordenador da Marcha dos Mercados, a Anitta será sempre a voz de Lisboa, de cheira bem, cheira a Lisboa, que não é um fado, mas que fica para sempre. A Anitta deixou-nos há pouco tempo. Sim. E foi... não sei se a única, mas pelo menos ela pediu, antes de morrer, que queria a bandeira da cidade de Lisboa em cima do seu caixão. Ou seja, ela foi de Lisboa até ao fim, deixa-nos imensa saudade como pessoa, mas deixa-nos uma grande voz, uma grande saudade e uma grande memória. O fado Sou Tua não é tanto uma escolha minha, é uma escolha dela, porque era o fado que ela mais gostava de cantar. A escolha então de Jorge Nunes Sá, Sou Tua, da Anitta Guerreiro. Obrigada por nos acompanhar. Estamos de volta daqui a 8 dias. O programa vai repetir terça-feira às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. talvez com um certo rancor. Que se te assim não sou dessas que se embalam cegamente com juramentos de amor. Meu Deus, como a boca mente, pois se te amo loucamente. Para ser tua nasci. Sou tua, tão tua, que me confesso que nem já me pertenço. Sou um pouco de ti. Sou tua, deixa-me gritar. Às vezes sinto desejo de ofender-te, embora iluda meu coração a sofrer. E sinto assim que te vejo tão pequenina, tão muda, com tanto para te dizer. Just me.